não fala porque muito melhor é fazer. Se duvidar eu mostro pra você que além de carinhosa, na cama eu sei te dar prazer. Eu vou beijar o teu pescoço devagar, garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar, novinho, novinho. E deixa eu chamar de meu amor, deixa eu sentir o teu sabor, já que a nossa vibe combina, tu tá ligado, novinho, que nós combina. Deixa eu te chamar. Vem! Ei, novinho, se eu te pegar você vai ver, viu? Isso é o pipoco do trovão no boteco da sofrência. Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer. Se duvidar eu mostro pra você que além de carinhosa, na cama eu sei te dar prazer. Eu vou beijar o teu pescoço devagar, garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar, novinho, novinho. Deixa eu te chamar de meu amor, deixa eu sentir o teu sabor, já que a nossa vibe combina, tu tá ligado, novinho, você combina. Deixa eu te chamar de meu amor, combina, ah, novinho, eu quero ser só sua. Deixa eu te chamar de meu amor, deixa eu sentir o seu sabor, já que a nossa vibe combina, tu tá ligado, novinho, eu vou ser só sua, vem.